Pronto. Amém. Vamos lá. Eu creio que Deus tem algo especial para nós hoje. Nós vamos ter uma palavra um pouco diferente. Eu estou reforçando, na verdade, não é eu que tenho reforço. Eu estou reforçando dois outros homens de Deus que vão estar compartilhando a palavra de Deus também. Né? Então, eu estou aqui só como um abre portas, assim, né? Trazer uma introdução. Seguindo aquele tema que o pastor tem ministrado as últimas semanas sobre provérbios, construindo uma vida de sucesso, construindo uma vida bem-sucedida. E lendo provérbios todos esses dias, né? Quem está lendo um capítulo de provérbios por dia? Quem está lendo? Estão participando dessa? Um capítulo no dia 1º, provérbios? Dia 28, provérbios? É isso aí. No dia da data, o provérbios subsequente, a gente está lendo para estar meditando e aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Eu tenho percebido que o livro todo de provérbios, ele mostra algo bem interessante. Pode passar o primeiro slide, por favor, Aline? São sementes. O livro inteiro fala sobre sementes e seus frutos. É um livro que mostra para a gente que se nós queremos determinadas consequências na nossa vida, nós precisamos buscar o que causa aquela consequência. E essas sementes, elas muitas vezes chegam na nossa vida, a gente espalha elas, mas na verdade nós não sabemos reconhecer aquilo que nós estamos espalhando. A gente acaba muitas vezes tendo frutos da nossa vida e a gente olha assim: Deus, por que que isso está acontecendo justamente comigo? E a gente não consegue identificar aquele fruto na nossa vida hoje com a semente que nós plantamos ontem, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, com aquele fruto de hoje. E a gente muitas vezes se sente injustiçado. A gente se sente a pior coisa do mundo porque a gente não consegue perceber isso. Por exemplo, se uma pessoa ela é indisciplinada na sua vida, o que que ela vai colher? Uma vida bagunçada, uma vida sem propósito, muita frustração. Mas ela não consegue perceber que essa frustração dela hoje tem a ver com essa indisciplina na vida dela. Ela não consegue perceber que ela, por ser indisciplinada nos estudos, tem uma consequência no dia da prova. Ela ser indisciplinada no trabalho, irresponsável no trabalho, tem uma consequência na sua remuneração, na sua falta de promoção. E nós não conseguimos identificar isso. No casamento, então, nem se fala. A gente planta sementes durante anos, de repente a gente vê o nosso cônjuge por aqui com você. Aí você vai conversar com o pastor e você fala: pastor, eu sou o melhor marido do mundo. O que está acontecendo errado com ela? E você não consegue perceber que você, durante muito tempo, plantou algumas sementes que está brotando no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou na sua vida pessoal, seja lá o que for. E você precisa voltar lá atrás. E você precisa reconhecer as sementes que você tem plantado. E o livro de Provérbios, ele é maravilhoso para nos dar boas sementes e evitar más sementes. Ele é maravilhoso. Provérbios, então, 3, que é o que nós vamos lidar hoje, Provérbios 3, do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos estar falando sobre algumas dessas sementes. Quais são essas sementes? Por exemplo, se eu falar de um fruto aqui, com certeza todos vocês vão querer. Quem aqui quer vida longa e prosperidade? Levanta a mão. Vida longa e prosperidade, todo mundo quer, é verdade? Passa o próximo slide, por favor. Versículo 1 e 2 de Provérbios. Diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e mais um fruto que eu não falei, paz. Então, qual que é a semente da prosperidade, vida longa e paz? Vou repetir. Qual é a semente de você ter prosperidade na vida, paz e prosperidade? Pode falar. Não esquecer a lei, guardar no coração. Então, quando nós temos uma vida de disciplina, todos os dias, guardando a lei de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor no nosso coração, não na mente, no coração. Quando a palavra de Deus fala sobre o coração, ele fala sobre o centro da vida, aquilo que mais importa. Quando nós guardamos essa lei no coração, a consequência, vida longa, prosperidade e paz. Mas aí você pode dizer assim, ah não, mas eu já vi muito crente que guardava a lei do Senhor no coração, mas não teve vida longa. Mas pode ter certeza que prosperidade e paz teve. Prosperidade não no sentido de ter abastança de bens, que também está incluso, mas no sentido de se sentir completo, de se sentir realizado, de sentir naquele lugar onde Deus colocou você. Se você quer isso para a sua vida, você precisa guardar a lei do Senhor no seu coração. Se quer esse fruto, você precisa plantar essa semente. Não tem outra forma. Outro fruto. Quem quer o favor de Deus, o favor dos homens e boa reputação? Levanta a mão. Só uma meia dúzia aqui, ao favor de Deus, dos homens e boa reputação. Se você quer o favor de Deus, o favor dos homens e boa reputação, a gente vai para o versículo 3 e 4. Nós vamos aprender qual é a semente. Diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prendam-os ao redor do seu pescoço, escrevam-os na tábua do seu coração de novo. Então, você vai ter o fruto. Você terá o favor de Deus, dos homens e boa reputação. Muitas vezes nós clamamos o favor de Deus na nossa vida. Senhor, me favorece. Nós queremos o favor das pessoas. Queremos que as pessoas nos ajudem a realizar aquilo que nós precisamos, queremos, desejamos. Mas você não tem nem amor e nem fidelidade. Amor e fidelidade é a semente para o favor de Deus, favor dos homens e boa reputação. Quando nós compramos a nossa casa uns 10 anos atrás, eu experimentei o favor de Deus, o favor dos homens, para alcançar a bênção. Mas eu tenho visto, desde que eu voltei para Jesus, conheci a Sica, voltei para os caminhos do Senhor, casamos 2 anos e pouco depois, quase 3 anos depois, a gente decidiu ter uma vida de fidelidade e amor, um com o outro, e com aqueles que estão ao nosso redor. Nós escolhemos, muitas vezes, permanecer pela disciplina do amor. Não, nós vamos ficar porque nós amamos. Nós vamos ficar, nós vamos permanecer fiel, porque nós amamos. E depois de alguns anos, a gente, aqui em Joinville, a gente teve a possibilidade de conseguir uma casa. Quem casa quer casa, não é verdade? É um grande sonho que eu sei que vários de vocês ainda têm. Alguns já conquistaram. É um sonho. Eu lembro o pastor William pregando nos encontros com Deus sobre sonhos e falando sobre o testemunho da casa deles. Eu parava tudo que estava fazendo encontro com Deus, os encontros que eu trabalhava, só para ouvir a palavra dele, aquilo me enchia de fé. Eu chorava toda vez. Eu falei, Senhor, eu quero a minha casa. Hoje, na minha casa, eu recebo pessoas para ouvir a palavra de Deus. Favor de Deus. Mas eu também tive favor dos homens. Pessoas que falaram assim, Douglas, está aqui, nós vamos te ajudar. Pessoas que falaram, está aqui, nós vamos te ajudar. Se eu não tivesse esse favor, eu não teria alcançado. Mas para isso você precisa amar e ser fiel. Amar é proteger. Amar é encobertar. Amar é falar a verdade em amor, com respeito. Isso é amar. Mostrar o caminho. Então, gente, se nós queremos esses frutos na nossa vida, nós precisamos buscar essas sementes. E nós vamos hoje só falar de sementes boas. Vamos concentrar nas sementes boas. Mas, de repente, você está pensando assim, e quais são as más? Se você encher o teu bornal, o teu saquinho de sementes, de coisas boas, na sua vida, não vai ter espaço para as más sementes. Se você se encher da palavra de Deus, as más sementes vão ficar pelo caminho. Quem quer seus caminhos cuidados por Deus, seus caminhos corrigidos por Deus? Você quer? Muitas vezes nós estamos andando um caminho que a gente tem certeza que é aquilo, né? A gente tem certeza, não é isso. E a gente vai. Mas a palavra de Deus mostra que existe uma semente que, se nós plantarmos, os nossos caminhos vão ser cuidados por Deus e corrigidos por Deus. Vamos ver versículos 5 e 6. Diz lá assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quais são as sementes, gente? De novo, vamos lá. Quais são as sementes? Eu estou ouvindo as mesmas vozes, eu quero ouvir vozes diferentes. Vamos lá, Maia, fala alto aí, Maia. Quais são as sementes? Confiar no Senhor. Uma semente que você não deve usar, qual é? Confiar em si mesmo. Uma muito importante: reconheça o Senhor nos seus caminhos, e Ele endireitará, vai corrigir as suas veredas, os seus caminhos. Gente, que coisa preciosa. Veja que privilégio que nós temos de ter o próprio Deus cuidando dos caminhos que nós muitas vezes não conseguimos enxergar nem mesmo a um passo. Ou somente um passo a gente vai, sabe qual é, e não sabe o que vai acontecer depois. Mas se nós plantarmos a nossa confiança no Senhor, essa semente de confiança em Deus, e não, eu sei. Deixar isso, eu sei, de lado. Os nossos caminhos serão corrigidos por Deus. Nossos caminhos serão cuidados por Deus. Eu tenho percebido isso nas nossas vidas muito em relação aos nossos filhos. Apesar de tanto ensino sobre educação de filhos, eu acho que na proporção de ensino que a gente tem recebido sobre educação de filhos, a proporção de erros, eu acho que é de igual para mais. E Deus tem tido tanta misericórdia das nossas vidas nesse sentido. Ele tem corrigido, Ele tem guardado. Não. E a hora que aparece alguma coisa rodeando os nossos filhos, logo a gente tem ajuda. A gente percebe uma coisinha ou outra que não está muito legal e a gente consegue corrigir, porque o Senhor tem direcionado a nossa casa, a nossa família. E isso não é reservado para um ou dois. Isso é reservado para todo aquele que guarda as palavras do Senhor no seu coração. E existem várias outras sementes que esses versículos vão mostrar para a gente hoje, Paulo. Que vão mostrar para você e para mim: se você quer esse fruto, plante essa semente. Boa noite. Então vamos continuar. Antes de eu entrar aqui no versículo 7, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de não seja sábio aos seus próprios olhos. No ano de 2002, eu morava em Curitiba e o banco que eu trabalhava tinha sido adquirido pelo Itaú, e eu entendi que era a melhor coisa eu ter saído do banco. Até o pessoal achou: você está louco? mas eu acho que eu estava louco mesmo. Daí eu peguei, fui lá e pedi a conta. O gerente não queria me... Eu falei, não, cara, você... Não, você eu quero. Quem eu quero que peça a conta, não pega. Você eu quero. Aí ele disse, não, você pega, fica uma semana numa outra agência lá, dá uma mastigada melhor. E eu fui transferido para outra agência. Mas eu estava decidido. E eu cheguei e falei para minha mulher, na ocasião, nós não tínhamos assim toda a sintonia, eu só comuniquei, disse, tô, pedi a conta, estou saindo, e eu simplesmente saí. E aí eu conversa com um, conversa com outro e tal, e eu fui num colega, que não era nem um amigo tão próximo, e ele acabou me vendendo um sonho. Na verdade, eu estava inclinado a comprar aquele sonho. O que ele fez, na verdade, enquanto ele estava falando comigo, eu vou fazer uma analogia, tem o próximo, acho que está uma imagem para frente aí. É como se ele estivesse falando assim, ó, fique rico agora, pergunte-me como. E ele me vendendo, um cara com pajero, tal, cavalo, não sei o quê, manga larga, era um, né? E eu ali, né? Olho arregalado. Pois é, cara, você tem potencial, você é um cara qualificado, você tem muito. Aliás, até você tem um perfil. Você é o cara que eu preciso. Eu preciso de alguém de confiança. Eu preciso de um cara... E para ganhar dinheiro. E eu disse, sou eu. É comigo, aleluia. Aí eu peguei e caí no conto do vigário. E, na verdade, por trás daquelas palavras, tinha outra. Que era o seguinte, o próximo imagem. O que ele estava querendo dizer para mim, e eu não estava vendo, era... Perca tudo agora e pergunte-me como. E de fato, não vou entrar em detalhes, se você um dia fizer o curso de finanças, você vai ouvir essa história na íntegra. Mas o que acontece? O fato é que eu vim para cá, quase aluguei um imóvel com a Márcia, né, Márcia? Foi naquela época que a gente se conheceu. Mas enfim, não deu liga. Quis me separar do nosso casamento comercial, né? Que fique bem claro. E aí, quando eu fui lá tentar negociar o investimento que eu tinha feito, o contador veio falar comigo e disse assim, mas você não tem direito a nada. Eu disse, mas como? Você não leu o contrato? Quem viu o Face da minha mulher essa semana, viu ela escrever os negócios lá de contrato. Hoje eu amo o contrato. Eu mastigo o contrato. Aliás, eu já fiz até contrato, não sou formado em direito, né? Mas leio o contrato, fiz contrato, vejo onde pode dar problema e tal. Tive que aprender, não gostava, assim como eu não gostava de salada. Daí casei e comecei a gostar de salada. Mas... O que acontece? Eu precisei praticamente, na verdade, chegamos quase ao fundo do poço, porque bem no fim eu perdi todo o investimento, todo. Então, isso é se estribar no seu próprio entendimento. Mas o que eu quero falar para você? Vamos tentar entender a raiz e não a causa. Eu tenho uma facilidade tremenda para me estribar no próprio entendimento. Volta e meia eu dou umas pisadas na bola. Vou lá. Sabe, coisas bobas, negócios, às vezes você se empolga, tal. E, mas eu tenho que estar igual aqueles caras do AA, né? Hoje, mais um dia eu vivi sem me estribar no próprio entendimento. É mais ou menos assim, porque eu sou o cara que eu tenho essa tendência. É bem respeitando, aliás, é um trabalho muito bonito do A. Acho que podemos passar para o outro. Então, vamos tentar eu estou dando a cara para bater aí, mas eu sei que tem muitos que estão comigo, só que está aí com cara de paisagem, mas eu estou sabendo que você também faz às vezes isso, seja homem ou mulher. Orgulho. Não sei. Orgulho. Por que que eu vou pedir opinião? Por que que eu vou pedir? Eu sou um cara inteligente. Eu estava saindo de uma instituição financeira com 12 anos de trabalho. Cara que... Então eu vou eu pedir conselho para um pastor lá que... Não sei qual a formação, qual o métier dele, o que que ele tem, se ele... Sabe? Às vezes a gente fala isso, pessoal. Eu falava... Realmente falava. Não era o pastor William, meu pastor, tá? Era lá em Curitiba que aconteceu isso. Era numa outra igreja. Egoísmo. Eu, é bom para mim? Meu, vou para Joinville ganhar dinheiro, já vou começar faturando, já tenho a receita garantida, final de semana vou pegar meu carro, vou para a praia comer camarão. Que delícia! E o que que eu estava pensando? Em mim. Em submissão. Sabe? É complicado. Mas depois você pode fazer veredas. Ali o Douglas já fez, eu também fiz. A gente conversa com mais calma. Imediatismo. Hoje, cada vez mais, é muito complicado. Você chega lá para comprar um carro, para comprar uma televisão. Ó, só que é o seguinte, ó. Hoje é o último dia. Amanhã já não vai ter mais. Eu, se eu fosse você, já levava. O cara fica louco, sabe? É, meu Deus, vou perder e tal. É mais ou menos assim. A gente é bombardeado. Tem que ser tudo. É geração fast food. Pô, micro, 30 segundos, que demora. Sabe? Autossuficiência. Eu sou o cara. Não, o cara está mais para frente, né? Excesso de confiança. Você sabe que já existem estudos que mostram que quando uma pessoa, ela está no início da carreira, ou no, como um operador de máquina, ou como um motorista, como seja lá o que for, ele é cuidadoso. EPI, não sei o quê, sapato, luva, parece um astronauta. Mas ele está fazendo tudo certinho. Depois, não, isso é comigo, fica tranquilo. Né? Às vezes a gente, eu tirei férias agora, como disse a Patrícia, chegou dois presentes pelo correio. Por quê? Eu sou o cara, sou piloto. Eu não sou motorista. Motorista é essa turma. Eu sou piloto, entende? Então, piloto tem uma direção mais... Uma pegada mais forte, né? Sabe? Só que excesso de confiança. Claro, não fiz bobagem, pessoal. Só levei duas multas. O Augusto é o PPR do Augusto, sabe? Aí o que que acontece? E às vezes eu, a gente tem essa cultura do ego, do eu. Não, você tem que ser, você é o melhor, você é isso, você. E isso acaba introjetando na nossa mente essa questão de nos estribar no nosso próprio entendimento. Agora, isso não é uma situação pontual. Isso enquanto nós vivermos aqui nessa terra. O inimigo, as pessoas, é que muitas vezes não são sinceras, não são verdadeiras, não são totalmente honestas, estão inseridas num contexto de mentira, de engano. E que muitas vezes não é que elas mentem, elas falam a metade, elas omitem. Quantas e quantas vezes eu fiz isso também? A senhora assine aqui? Não, é padrão, pode assinar, tá, e coisa. Beleza, está tudo certo. Aí o que que acontece? Hoje não, é um pouco complicado, mas ninguém fala totalmente a verdade. Olha, o senhor tem certeza que o senhor quer levar esse tênis? Olha, veja bem. Ele já, a semana que vem vai chegar um novo. Você não vai ouvir ninguém falar isso para você. Não, leve. Pode levar mesmo. Isso aí ninguém quer. Não, ó, pode levar. Não, isso é maravilhoso. Entende? E por isso que você tem que pesquisar. que você tem que conversar, que você tem que compartilhar. E é difícil, pessoal. Não pense que é fácil. Não pense que é fácil você trazer essa cultura de você conversar com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu líder, com o seu pastor. Mas há uma bênção em cima disso. Isso te protege e te abençoa. No próximo versículo que a gente vai falar... Desculpe, acho que vai ter que voltar lá. Que é o 8. O 8 diz assim, ó: isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eu até anotei aqui, ó: quando dependemos de Deus e alinhamos nossas decisões com a palavra, temos paz, até o Douglas já falou isso, nossa vida fica leve. Toda angústia e opressão se vai. Isso reflete diretamente no nosso corpo, no nosso semblante. Não vou entrar aí nessa questão psicossomática, mas você tira o peso. Você tem paz. Você começa... Isso traz um resultado no teu corpo físico. Isso traz um resultado que você é uma pessoa tranquila. Que as pessoas vão... gostar de estar perto de você. Você não está carregado, não está tenso, não está pilhado, não está, sabe? Você está tranquilo. Aí até a pessoa, pô, mas o que está acontecendo, rapaz? Você está tão bom, você não está... Você não está vendo que está isso, que está aquilo, que está um problema, que está crise, que está... Olha, eu estou vendo, mas eu tenho um Deus que eu sirvo e essa paz não está baseada em circunstâncias, mas no meu relacionamento com Deus. Versículo 9. Diz assim: honre ao Senhor. Eu diria que honrar, eu até andei dando uma pesquisada, eu achei um negócio muito interessante que eu anotei aqui, é o nível mais profundo da obediência e do amor. É abrir mão da minha própria vontade. Quando você não se estriba no seu próprio entendimento, e que você decide também, isso sendo uma semente de honrar, honrar é um nível mais profundo. E para você honrar, você precisa amar. Para você honrar, você precisa ter relacionamento. Eu não vou honrar alguém que eu nunca vi na vida, ou que eu não tenha intimidade, que eu não conviva, que eu não tenha uma aliança profunda. Eu não vou conseguir honrar. Isso é honrar. Quando eu honro a Deus e reconheço, em outra passagem bíblica fala, reconheça, ou até na anterior ali fala sobre reconheça em todos os seus caminhos, eu começo... a entrar num momento de relacionamento tão profundo com Deus, que eu honro. E para mim é super tranquilo. Não estou dizendo que para mim, mas daí quando a pessoa chega nesse nível, ele fala assim: não, eu honro a Deus. Deus é tudo para mim. Eu amo a Deus. Para mim isso está muito claro. E aí você começa a honrar o Senhor, não só com os seus bens, mas com a sua vida, com o seu entendimento, com o seu intelecto, com a sua alma, com o seu corpo, tudo é de Deus. E daí as consequências é que você vai querer dar tudo para Deus. E até disse assim, ó: honrar é obedecer por amor. Honrar é dar a Deus o primeiro e o melhor. Dar a Deus o primeiro e o melhor. Sabe, isso é crescimento. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar nesse nível de obedecer por amor. Até o pessoal fala que os filhos, até uma idade, ele nos obedece, nos acatam. Mas depois, de casados ou até vivendo longe, eles vêm e falam. Eu não cheguei, eu sou jovem, não cheguei nessa fase, né? Mas eu sei que tem gente que já está assim. O filho vem casado lá e fala assim: pai, eu quero ter uma conversa contigo. Pois não, filho, vamos sair, vamos conversar, vamos... Falou: pai, eu quero te honrar, eu quero a tua ajuda, eu quero a sua orientação. Para mim, o que, a sua palavra tem muito peso, tem muita credibilidade. Você é um homem que eu vi, eu conheço profundamente a tua atitude. Então eu quero conversar contigo. Como é que eu faço? Estou com uma situação assim. Isso é honrar. O filho não precisa. Ele já está lá com a sua esposa, ganha o seu salário, está tranquilo. Mas ele está honrando o pai. E é exatamente isso, esse princípio. Às vezes a gente só se preocupa nessa questão financeira, mas o Provérbios é muito engraçado. Quando a gente acha que está procurando a coisa, você encontra outra. Mas quando você encontra o princípio, você encontra o resultado. E o último versículo, eu sinceramente, é consequência. Há uns anos atrás, eu tenho a mania de ir em sebo. Alguns aqui já sabem. Não porque eu sou pão duro. É para economia, claro. E às vezes tem livro bons lá, né? E eu achei um livro, claro, sempre falando em dinheiro, eu gosto, 5 passos para ficar rico, mas não sei o quê. Aí lá, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Até o pastor colocou esse livro como sugestão. Opa, rico comigo mesmo. Já comprei o livro e ainda estava, acho que 5 anos, falei, ah, caiu do céu. Cheguei em casa, pá, comecei a ler o livro, não falava nada de dinheiro. Falava justamente de princípios, justamente de sementes. Mas gostei tanto, emprestei para um amigo meu, ele gostou, emprestei para o meu irmão. Então, o 11, ali, ou melhor, o 10, é só uma consequência do que estamos praticando. Normalmente, eu não sei se você é diferente, eu já gosto de ir no resultado. Não, opa, vamos lá para o resultado. Mas o resultado na vida com Deus são passos, são pequenos passos, são você sendo construído ou desconstruído, e aí o resultado vem com o passar dos tempos, a partir do momento que a semente está sendo plantada e germinando. Agora vem o meu amigo Ronaldo. Então, eu queria contar uma história para vocês. É uma história que deixou meu coração meio triste essa semana, né? Eu estava em casa, olhei para o muro da minha casa, falei, esse muro está precisando de uma pintura. Daí eu, como um bom marido, né, falei, poxa vida, eu vou pintar esse muro. Aí comecei a lixar, tudo bem, lixando e tal. Aí como sobrou umas tintas lá do geminado que eu estava pintando lá, aí eu falei, eu vou pintar esse muro porque, né, vou impressionar a minha esposa. E aí o cachorro chegava lá e pisava, com a pata, né? Aí eu cheguei lá, lixei, ela passou, olhou, ficaria uma cor mais escura nesse muro aí, né? Aí foi embora, subiu lá pro escritório, né? Aí eu, tá, a cor já era escura, né? Tudo bem. Aí eu falei, ah, tudo bem. Aí comecei a pintar, passei uma mão no muro, bonitinho, deixei assim, ficou tudo manchado. Ficou, a primeira mão fica manchado. Aí de repente ela voltou. Nossa, que cor de cocô. Irmãos, não sei se pode falar cocô aqui em cima, mas eu estou falando. É fezes. Irmão, sabe aquele racional do homem? Aquilo escorreu assim, entendeu? E eu me senti que a emoção feminina veio sobre o meu corpo. Eu não sei como. Eu me senti emocionado. O sol de 40 graus nas minhas costas. Suando, porque o meu suor já ia na tinta, já virava o negócio ali. Eu não sabia se eu estava chorando, se eu estava rindo, se eu estava suando ou chorando. É uma mistura de emoção que eu não tenho ideia, gente, o que eu senti naquele dia, né? Não terminou, né? Aí passa a minha vizinha que está aqui, com a filha dela, Carol, vou testar o nome aqui, parou as duas assim, mas está mal pintado isso aí, né? Eu olhei e falei, não, mas daí eu contei o caso da minha esposa estava lá em cima e tal, e elas, não, mas tem que dar uma pintadinha melhor. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu vou terminar ainda, explicando a situação ainda para elas. Ah, tudo bem. Fui lá, terminei, 3 mãos, deixei bonitinho. Não terminou. Aí o meu filho saiu com ela, meu filho mais velho, ninguém sabe quem que é meu filho mais velho, né? Chegou assim, pai, Isso, saindo de carro, né? Eu pintando aquele suor, e os dois dentro do carro, né? Eu falei, Gabriel, sabe o que a mãe falou? Que isso aqui tá parecendo uma cor de cocô. Você não concorda com isso? Ele falou, pai, não tá parecendo cor de cocô, tá um CCC. Eu falei, como assim? É cor de cocô clássico. Eu falei, podem ir os dois, por favor. E naquele instante eu fiquei sozinho pintando o muro, terminei de pintar o muro. E eu senti realmente que Deus estava falando comigo. Pode passar o próximo slide. Eu senti que Deus estava tocando no meu coração, que alguma coisa tinha para mim ali. O âmago da minha alma ficou ferido, gente. Eu, sinceramente, vou ter que conversar melhor com ela depois. E Deus falou assim, você está vendo como as mulheres se sentem quando elas falam para você, como é que eu estou? Meu vestido. Eu não entendo de vestido. Né? O que você acha de sapato? Ela põe esse preto ou esse branco? Eu falo, qualquer um. Tudo é uma coisa. Sabe, não tem essa lógica, assim, mas tudo bem. Mas eu não entendo de moda, né? Então, gente, é uma correção. Foi uma correção particular para mim. Naquele instante. Muro, tinta, tá? Cocô, beleza, tá? Foi uma correção para mim. Então, não terminou a história ainda. Viemos para o café sexta-feira. Chegamos no café, tá? Chegamos em casa, entrando em casa, bonitinha. Essa cor até que ficou legal. Ela falou para mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu mereço, né? Então, gente, meu filho, está escrito lá, não desprezes a correção, a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem, né? Ou a palavra rejeitar ali, desprezar, rejeitar, é uma palavra que ela tem o sentido de recusar, de esquivar da correção, de fugir da correção. Eu não quero a correção para mim. Ele é fugir. E o Senhor fala, não, a gente não pode fugir, a gente tem que aceitar a correção do Senhor. Não é verdade? Quando a gente faz uma coisa errada, nós temos que aceitar a correção do Senhor. Quando eu era criança, vou contar uma historinha aqui, tá? Só para terminar aí, já estou quase terminando já. Quando eu era criança, eu não aprontava. Os meninos sabem. Eu era um menino legal, era eu e mais três irmãos. Uma escadinha. Meu pai era caminhoneiro. Quando chegava em casa, depois de 15 dias, tinha uma fila de pessoas para falar reclamações e tal, tudo mais, né? Então, um dia eu aprontei uma coisa muito séria. E, gente, eu realmente falei, puxa, eu acho que eu vou apanhar legal do meu pai. E meu pai me chamou, vem cá, rapaz, né, todo cheio, né, aquele caminhoneiro assim, bravo. Você vai apanhar agora porque você fez isso. Chegou lá e pum, pum, né, e eu, rapaz do céu, né, mas apanhei legal. Chorei muito, entende? Chorei muito. Mas depois eu senti alguma coisa muito preciosa no meu coração. Eu não era cristão, mas eu senti algo no meu coração naquela época em que eu falei, eu fiquei muito grato a Deus pelo meu pai. Eu fiquei muito grato e cheguei, pai, chorando para ele. Eu falei assim, obrigado por ter me batido. Gente, eu falei isso pro meu pai e abracei ele. Ele me abraçou chorando porque ele tinha batido em mim. E aquilo foi muito legal, foi muito gostoso, entende? Nós já corrigimos nossos filhos várias vezes, não é verdade? Chega lá no cantinho e tal, e gente, dói. Pro pai, eu sei, sabe o que eu tô falando, né? Quando você pega a varinha assim e tal para, né, corrigir, no coração realmente fica partido, né? Ah, porque não sei o quê, ele se, né, e pai, não quero apanhar, aquela luta toda que todo mundo conhece, né? Não é bonitinho, o filho vem lá, papai, eu fiz errado lá, você pode me bater? Mas bate mais aqui, porque aqui já bati, já apanhei ontem, né? Ele fica rindo, é capaz que fica rindo. Ele se peneia, ele chora, ele fala assim, eu não quero essa repreensão, eu não quero isso, eu não. Eu não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. Fez sim, entendeu? É a mesma coisa nós com Deus, né? Se a gente está sendo corrigido, gente, é porque Deus nos ama, é porque Deus está olhando para a gente, né? Porque Deus está lembrando da gente. As pessoas que têm um pouco menos de cabelo na cabeça são mais lembrados por Deus. Que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. Olha lá, caiu um fio de cabelo dele. Ó, a ele. Pode abençoar. Abençoa, Lange. Ó, caiu um fio de cabelo. Abençoa. Entendeu? Então, se nós somos corrigidos, nós estamos lembrados por Deus. Estamos sendo lembrados por Deus. Que Deus quer que a gente ande por um caminho reto. Um caminho certo. E por que nós erramos? Aquilo que falaram, por teimosia, por negligência, por egoísmo, tudo mais, né? Eu comprei um Fusca uma vez, um Fusca vermelho. É. Eu falei, eu vou comprar um Fusca e eu não vou pedir orientação para ninguém, porque eu entendo de Fusca. Eu nunca tive Fusca. E não entendi nada de mecânica. Cheguei lá com o Fusca, beleza, olhei lá em Jaraguá do Sul, bonitão assim. É, comprei para Sirley o Fusca. Né? Era um Fusca que tinha um banco de trás, era tudo engraçado o Fusca. Aí eu cheguei lá, olhei o Fusca, bonito, tal, motor, bah, funciona, né? E dei R$2.300 pro cara e vim embora. Vim de Jaraguá do Sul, o Fusca veio, você tinha que dar uma volta para cá e ele não parava na pista. Eu falei, tem uma coisa estranha, né? Aí eu falei, poxa, mas eu devia ter chamado o Douglas mecânico para ir lá ver o Fusca comigo. Mas não, eu vou comprar, eu sei, é questão de orgulho, né? Eu sei porque eu não vou saber comprar o Fusca, pare. Aí cheguei no Douglas, Douglas, esse Fusca tá meio estranho, ele olhou assim e tal, levantou, ih, cara. Ele tá com a cabeça de porco, tudo estragado. Cabeça de porco? O que, que é isso? Fusca tem cabeça de porco? Tem? Tem até aqui na frente. Você tem que trocar tudo. Cheguei lá, deu quase R$1.000 e poucos, sei lá quanto que deu, uma fortuna. Sei que eu comprei o Fusca, gastei. Vendi o Fusca por 1.800. Eu acreditava que era um bom negócio, mas foi um péssimo negócio. Perdi dinheiro. Negligência, falta de conselho, falta de sabedoria. Pensa que a gente não erra, que todo mundo, entendeu? É assim mesmo. Esses dias, andando com meu filho, eu comprei um carro, né? É o... não vou falar a marca dele, é um carro que eu ando sempre aí, né? Aí eu falei assim, não, eu vou comprar esse carro, tá? Eu comprei tudo às pressas também. Tá, de repente, comecei a andar com o carro e eu viajo muito. Eu falei, cara, esse carro consome muito. Meu motor 1.6, tá aí na estrada, pra mim tem que ser um carro mais econômico. E, beleza, conversando com meu filho mais novo. Conversando com ele assim, poxa, filho, esse carro, que não sei o que, ele olhou pra mim. E você pediu conselho? Você pesquisou sobre esse carro, pai? Eu pensei, você não sabia que ele gastava? Então por que você comprou, então? Ah, né? Beleza, chamando atenção, né? Então, gente, correção. Correção significa proteção. Gente, quando a gente erra, Deus quer nos proteger. Ele quer colocar você no caminho certo. Ele quer que eu vou colocar você de volta para o caminho. Entendeu? Então, correção significa proteção, guarda, cuidado, carinho, amor. Entende? Às vezes nós chamamos nossos filhos em casa, você errou, você fez aqui. E se você continuar por esse caminho, você vai parar lá. Você quer voltar e quer ir por aqui ou você quer continuar? Não, eu quero voltar e quero ir por aqui. Então tá bom, então continue aqui. E não saia mais para esse lugar porque é perigoso. E é assim que Deus faz com a gente. Não é verdade? Deus fala na palavra dele, lá em Deuteronômio, esse que mostra o caminho da vida e o caminho da morte. E ainda ele fala assim, eu te dou conselho. Escolha o caminho da vida para que tu vá bem. Nossa, Deus dá dois caminhos e dá um conselho ainda. Né? Que bênção, né? Então, gente, se nós estamos passando por problemas, por dificuldade, ou lá pelo vale da sombra da morte, não desanime. É o momento em que Deus está trabalhando em sua vida, por algum princípio que você deve ter, como foi falado, furado, ou negligenciado, ou alguma orientação que não foi bem clara, que você, não, eu escutei, mas eu não vou fazer, porque eu tenho essa ideia aqui, eu vou continuar aqui. Entendeu? Sementes, colheita e tudo mais, entende? Então nós temos que estar sempre analisando a nossa vida. Puxa vida, eu estou passando por uma dificuldade. Esses tempos, dias atrás, uns amigos nossos procuraram a gente para contar uma coisa que estava acontecendo com eles, tal, uma coisa bem grave mesmo. E contou, tal, a gente orou, a gente escutou, tal, e tudo mais. E era um problema realmente sério. Mas o que aconteceu, e depois nós conversamos, eu e ele, né, a gente tem, né, conversamos mais sobre isso, tal. E ele falou assim, cara, o meu mundo desmoronou, cara. E eu não sei como que eu vou passar por isso daí, eu não sei como que eu vou tocar à frente. Eu falei assim, a questão não é se você vai suportar isso aí, a questão é como você vai suportar isso daí. Com classe, né? Com sabedoria, com discernimento, ouvindo os conselhos. Ou se o problema está aí, o problema está exposto. Você não vai fazer assim e acordar no outro dia e o problema vai sumir. Não, ele vai estar aqui na tua frente. É como você vai passar por esse problema. E olha, nota 10. Então, gente, o importante, Deus, ele não coloca em nossas vidas provação mais do que nós possamos suportar. Deus coloca provações que nós possamos suportar, que nós, né, temos capacidade para suportar. E se nós estamos passando por dificuldades, passando por ruim, alguma coisa aconteceu. Então, esse momento é o momento de refletir e ver o que Deus quer ensinar para nós. Né? Qual é o ensino? Como? O que eu vou tirar disso? Entende? Então, é uma palavra... A palavra de Deus também, não aqui, está em Provérbios, em Hebreus. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Nossa, que leitura, aleluia. Entende? Então, gente, a disciplina, ela vem porque existe amor de Deus sobre a nossa vida. A disciplina vem porque Deus realmente está interessado, está se preocupando com a gente. Deus realmente ele tem os olhos voltados para a gente. Entende? Ele puxa e fala, esse caminho é legal, volta para cá, né? Volta para o Senhor. Então, uma pergunta importantíssima que nós temos que fazer em tudo isso que o Douglas falou, que o Paulo falou, é uma pergunta assim, qual a coisa sábia fazer? Você está diante de um problema e você fala, puxa vida, não tome decisão correndo. Pare, ore, Senhor, qual é a coisa sábia fazer? O que, que eu devo fazer? E Deus vai te dar direção, porque você está buscando dele. Ah, mas é coisa simples, é coisa pequena. Às vezes é coisa simples que pode se tornar uma coisa muito grande, uma coisa muito grave. Então, em todas as coisas, busque o Senhor, busquemos o Senhor, clamemos ao Senhor. Porque o Senhor tem a resposta e tem as coisas boas para os seus filhos. Amém? Você vai fazer só o encerramento? O Douglas já está terminando aqui. Tá? Vocês conseguem perceber as sementes? Agora, eu quero encerrar essa noite fazendo vocês meditarem um pouco, pensarem um pouco em quais sementes vocês têm plantado até aqui. E fazer vocês perceberem de que todos nós, muitas vezes, lidamos com coisas no dia a dia que a gente não queria estar lidando. Eu lembro um dia, eu estava quase me formando, ou recente me formado no CEIFA, Instituto Bíblico que a gente fez em Curitiba. E a gente estava passando por muito problema na época. Eu já estava casado, uns 2 anos já. E eu trabalhava com meu pai na época, pizzaria, problema em cima de problema, funcionário, dívida, sem dinheiro, muito enrosco. Briga com meu pai, desacordo. E eu lembro um dia que eu fui conversar com o pastor. Falei assim, pastor, eu estou cansado. Tem 2 anos que eu voltei para Jesus, mas parece que as coisas não mudam. Tenho experimentado a presença de Deus, eu venho nos cultos, tal, estou estudando, faz 2 anos que eu estou estudando, tenho aprendido muito, tenho frequentado lugares e conversado com pessoas que realmente têm sido um privilégio, o Instituto Bíblico, pastor Mike Harrell, Luciano Subirá, Skip, Deb, Fred, pastor Tomás, pastor Miguel, pastor Davi de Londrina, só passava gente boa por lá, gente íntegra, gente... Mas eu estava cansado. E uma das coisas que eu tenho aprendido de Deus é receber palavras proféticas em ambientes não proféticos. É uma habilidade muito boa se você puder conseguir sintonizar os seus ouvidos ao Senhor e perceber que Ele fala em todo momento, em qualquer lugar. E os niqueiros entendem bem o que é isso. Né, Gui? É que Deus fala em qualquer momento, em qualquer lugar. E aquele dia a gente estava tomando um café da manhã, que era sempre o mesmo. Café, leite, pão, margarina, né, pastor? Aquela margarina que o pastor comprava assim de 20 quilos para economizar. Parecia um plástico. E por graça e misericórdia do Senhor, tinha o Carlos Sommer, que dava um mel para a gente colocar em cima daquela margarina. Melzinho de primeira. E eu lembro que a gente estava conversando e o pastor falou uma coisa, gente, que mexeu no meu coração, eu lembro até hoje. Ele falou assim, Douglas, o importante é que agora você está plantando novas sementes. Aquilo entrou tão forte no meu coração, gente. Foi tão precioso. Porque muitas vezes a gente vai falar às vezes as coisas com as pessoas e o que a gente quer é mais ou menos como diz a última passagem ali, assim. A gente quer que alguém fique, ah, tadinho dele. Pô, você não merece o pai que você teve, né? Você não merece que teu pai tenha feito isso com você, que tua mãe tenha feito isso com você. Você foi demitido injustamente. Puxa vida. Vamos orar para que Deus, né, estenda sua mão sobre ele. Mas ele focou numa coisa muito importante. E ele me ensinou através de uma simples frase. Ele falou assim, o que importa é que agora você está plantando novas sementes. E aquilo me deu uma graça, uma força para continuar plantando essas novas sementes. E tenho pedido que Deus me ajude a identificar as sementes que muitas vezes estão nas nossas mãos, que nós não sabemos quais são. A semente da indiferença, por exemplo. A gente chega em casa cansado. Homens, eu estou falando com vocês. Você chega em casa cansado, tem uma esposa ali precisando da tua atenção, muito mais ainda filhos que querem o teu abraço, querem o teu carinho, preciso de uma palavra de Deus sua, um ensino, uma correção. E a única coisa que você tem nas suas mãos, sem perceber, é uma semente de indiferença. Tá bom, filho, daqui a pouco eu falo com você. Você vai, toma um banho, e você quer ir para frente da televisão, você quer descansar, e muitas vezes você quer até mesmo ir para o seu quarto e orar e pensar, meu, eu sou um homem de Deus. Mas aquela semente da indiferença está na tua mão e você não percebe. E é essas sementes que eu quero que você preste atenção hoje. Que muitas vezes você tem colhido frutos que você não sabe de onde vem, mas eu creio que nesses dias o Senhor vai fazer você encher o seu bornal com sementes da palavra de Deus e vai estar tão cheio que naquele momento que você vai estar indo, talvez até indo para o seu quarto para orar, Deus vai falar assim, não. Primeiro lá, depois cá. Primeiro a palavra de Deus direcionada, depois a palavra de Deus buscada. Você precisa identificar as sementes. Quem tem Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Abre lá então. Hebreus 3. Hebreus 3. Para quem só está acostumado com Bíblia digital e está com a Bíblia de papel na mão, Hebreus fica no Novo Testamento. Hebreus 3. Versículo 7. Diz assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Nós já falamos sobre isso hoje. Não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Amém? Não endureçam o seu coração. Se você plantou más sementes, deixe elas para trás. O importante é que você também tem boas sementes para ser plantadas. Construir uma vida de sucesso, uma vida de bênção, que Provérbios nos ensina, é viver uma vida cheia da palavra, buscando cada vez mais e mais e mais e mais. A palavra diz que a vereda do justo é como a aurora do dia que vai brilhando cada dia a mais até ser dia perfeito. Como eu escutei isso do nosso querido pastor Luiz. Lá de Curitiba, nosso pastor de jovens. Meu, Everaldo, Jackson. Ele falava assim, Doug, A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando cada dia mais, cada dia mais. Quantos justos nós temos aqui? Então eu declaro para você, a tua vereda vai brilhando cada dia mais, e mais, e mais, e mais, até ser dia perfeito. Isso nos traz uma responsabilidade de percebermos a semente que nós temos plantado, para que nós tenhamos aqueles frutos que nós desejamos e nós estávamos falando aqui. Todo mundo quer prosperidade e paz. Todo mundo quer, né, celeiros fartos, abundantes. Mas honrar o Senhor, quantos querem? Não, eu quero honrar o Senhor, mas você honra? É tão prático. É separar a primícia, fazer. É entender que tudo que você tem é do Senhor. E outra palavra que eu quero declarar para vocês essa noite. Uma palavra que eu senti forte antes de vir para o culto essa noite. Você tem nessa noite liberdade para recomeçar. Eu quero que você fique de pé comigo, nós vamos orar. Nessa noite, eu quero dizer para você, você tem liberdade para recomeçar. Eu lembro quando eu estava desviado, como o Senhor me aceitou com tanta graça, com tanta unção, com tanto poder sendo ministrado na minha vida. E Ele não me falou isso, mas Ele fez isso comigo. E Ele, Douglas, você tem liberdade para recomeçar. Eu lembro, eu fui num acampamento de jovens na época. Cheguei lá, deixei meu carro aberto, começou a chover, igual fiz essa tarde. A tarde toda, o carro na chuva, janela aberta. O banco está todo molhado. E eu estava no meio dos jovens lá, o carro lá no pátio. Começou a chover, eu levantei no meio dos jovens xingando. Sabe aquele hábito que você tem de... Saiu. E eu no meio daquela crentaiada toda. Gente, que vergonha. Liberdade para recomeçar. Não falei mais palavrão, pronto. De repente você maltratou de novo quem te ama tanto. Vou dizer para você, você tem liberdade para recomeçar. Ah, Doug, eu não consigo dar o dízimo, eu não consigo ofertar, eu não consigo ser fiel nas minhas finanças, eu não tenho disciplina. Meu querido, você tem liberdade para recomeçar. Mas não amanhã, hoje. Amanhã é outra liberdade. Então hoje, se você tem ouvido a voz do Senhor, não endureça seu coração. Não endureça seu coração. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo. Oh Senhor, abre tuas mãos onde você está. O Espírito Santo está aqui, quer ministrar a sua vida. São só mais uns minutinhos. Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, por essa liberdade que nós temos em Ti, Senhor. Essa liberdade, Pai, que nos permite, Senhor Deus, a cada dia recomeçar, de plantar novas sementes, de tirar o mato do nosso coração, tirar a impureza, para que frutos venham. Pai, que haja amor e fidelidade no coração de cada homem e mulher aqui nessa noite. Amor e fidelidade, Senhor. Amor e fidelidade. Que a gente possa aprender, Senhor Deus, a guardar no nosso coração a Tua lei, a Tua palavra. Que haja uma diligência, Senhor, em nosso coração. Um firme propósito nas nossas vidas. Oh, Paizinho amado, Paizinho amado. Clamamos, Senhor Deus. Clamamos, Pai. Queremos aprender a confiar em Ti. Queremos nos arrepender pela autossuficiência. Nos estribar em nosso próprio entendimento. Pai, ensina-nos a ter uma vida consciente das consequências que nós teremos. Muitas vezes, Pai, nós temos andado inconsequentemente. Temos vivido inconsequentemente. Como se as coisas que nós fizéssemos hoje não tivessem uma consequência depois. Ajuda-nos a perceber quais são essas consequências. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade de agir nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa... na vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Abre os nossos olhos para que nós percebamos as consequências das nossas atitudes hoje, das palavras que saem da nossa boca hoje. Quais são essas consequências, Senhor? Dá a nós revelação, Senhor. Dá a nós entendimento, Pai. Oh, Deus, Deus, Espírito Santo de Deus. Nós somos amados por Ti, Senhor. Creio que nessa noite, Pai, Tu tens disciplinado a muitos aqui. E por isso nos sentimos amados. Não vamos ficar de mimimi, Pai. Nós queremos receber o Teu amor, como o Ronaldo falou, Senhor. Isso é Teu cuidado sobre as nossas vidas. Isso é Teu amor, Senhor. Esse é Teu amor, Senhor. Esse é Teu amor, Pai.